Você está ouvindo ZYJ 773, 830 kHz, 1000 watts de potência. Na internet www.radiocruzdemalta.com.br. Ouvido em todos os lugares do mundo. Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Informação com responsabilidade.